dessa relação confusa. Assumi os erros que não dessem certo. Encarei de frente a turma do contra. Declarei pra todos ser o réu, confesso. Sei que vale a pena ir na contramão. Quando a gente ama, nada mais importa. Quero que você veja como eu vejo. Quero que você pense como eu penso. Só nós dois sabemos o quanto vale isso. Só nós dois sabemos o nosso compromisso. Andei por caminhos que não conhecia. Do farol dos teus olhos, sol do meio-dia. Numa curva insinuante viajei seu corpo inteiro. No seu coração achei o meu paradeiro. Que vale a pena ir na contramão. Quando a gente ama, nada mais importa. Quero que você veja como eu vejo. Quero que você pense como eu penso. Só nós dois sabemos o quanto vale isso. Só nós dois sabemos o nosso compromisso. Andei por caminhos que não conhecia. No farol dos teus olhos, sol do meio-dia. Numa curva insinuante viajei seu corpo inteiro. No seu coração achei o meu paradeiro. Andei por caminhos que não conhecia. No farol dos teus olhos, sol do meio-dia. Numa curva insinuante viajei seu corpo inteiro. No seu coração achei o meu paradeiro. No seu coração achei o meu paradeiro.